Olá, eu sou Yuri Vieira e este é o podcast do blog O Garganta de Fogo, apresentando o sétimo bate-papo Lado B com o filósofo Olavo de Carvalho. Queria saber o seguinte, como você estava falando, a gente vive numa periferia do cosmos aqui, mergulhado no infinito. Nada, falando em termos de possibilidade, nada impede que se pense que do outro lado, sei lá do que, exista outras pessoas como nós, mergulhadas, perdidas aí no infinito, não é? Sim, mas veja, quando a pessoa tenta imaginar o que tem para dentro desse infinito, ela está transformando esse infinito num objeto. Uhum. O objeto é aquilo que cabe dentro da mente dela. Então ela já escapou da realidade neste mesmo momento. O infinito, entendi, não é para ele ser conhecido. É para ele te ajudar a conhecer o que existe. Você está entendendo? O infinito passa por dentro de nós, e dá vida à nossa inteligência. Você está entendendo? Uhum. Deus não pode ser objeto de conhecimento. Ele é sempre sujeito. Ah, sim, mas... aquele verso de Paul Claudel. Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Sim, mas é que eu já misturei então os conceitos de infinito enquanto espaço infinito e... Não, se é só espaço infinito, não é infinito. Porque se uma coisa que é só espaço já está limitada. Uhum. Eu falo infinito, estou falando infinito em todo sentido, infinito absoluto, sem limitação de espécie alguma. Certo. Tá certo? Portanto, não é nem espacial, nem é supraespacial, é supratemporal, supranumérico, etc, etc. A dificuldade de apreender a noção de infinito e, portanto, a tendência de quantificá-lo, de espacializá-lo, de temporalizá-lo, é um sinal de baixa inteligência do homem moderno. Uhum. Né? É uma coisa que você fala da gnose de Princeton. Você que fala sobre isso, não é? Pois é. Que já seria o outro lado daquilo que eu estava falando, incapaz de transcender o espaço-tempo. Aí já existe essa parcela, essas pessoas que divinizam o espaço, no caso. Como são esse pessoal de Frithjof Capra. Exatamente. Esses camaradas são... Por exemplo, como a gente falou de... Sacerdotes de cultos primitivos, assim, né? Uhum. Eles estão impressionados com fenômenos da natureza. Por exemplo, o negro que descobre que existem forças sutis da natureza, energias sutis, ele já acha que descobriu Deus, você tá entendendo? Uhum. Quando energia, matéria sutil, os caras já falam disso há milênios. Se é matéria sutil, não tem nada espiritual, isso é matéria, porra. Eu falo, a pessoa não pode conceber o mundo do espírito em termos... O mundo do espírito não pode ser imaginado, ele pode ser, de certa maneira, pode ser... compreendido intelectualmente, na medida em que você deixa ele a iniciativa, tá entendendo? Uhum. Ele só pode ser compreendido existencialmente como fonte iluminante da sua própria inteligência. Uhum. Ele não pode ser apreendido, você tá entendendo? É inteligido de alguma maneira, é inteligido porque você vê aquilo atuando em você mesmo. Você sabe que você mesmo é finito. Finito não só no sentido temporal e espacial, mas finito no sentido de que você, por dentro, você é incompleto. Tem um monte de buracos em você, tem hiatos em você. E você é completado pelo infinito. Se não tivesse o infinito atuando agora mesmo, eu não conseguiria falar para você, você não conseguiria me ouvir, porra. Então, veja, até no sentido físico, é verdade, você tem, vamos supor que você seja um elétron, né? Onde estaria o elétron mais próximo? Estaria a centenas de metros de você, né? Sim. E entre você e ele, o que tem? Não tem nada. Então, até no sentido físico, nós somos preenchidos pelo infinito. O infinito, a frase de São Paulo Apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Você está entendendo? Então não adianta você querer abarcar isso aí. Ao contrário, você tem que se deixar abarcar consciente. Você fisicamente já está abarcado. Então é só deixar que a sua inteligência funcione na mesma escala finita em que você existe. Admitir a sua condição finita e a sua abertura para o infinito. É só isso. Uhum. É o negócio do Einstein, aquela frase maravilhosa. Nada é tão ininteligível quanto o fato de tudo ser tão inteligível. É verdade. Então você, a partir da hora que você entende isso, todos os fenômenos da realidade, da natureza, se tornam para você um mistério de luz, não um mistério de trevas. Está compreendendo? Sim. E é isso o segredo. Agora, se o sujeito não é capaz de fazer isso, então ele entra porque nocivo, ele fica com terror, pânico, você está entendendo? Uhum. Ele acha que o universo está muito mal governado, tá certo? E que ele precisa governar tudo, ele precisa tomar o poder, tá entendendo? Senão isso aqui vai para água abaixo. Então ele tem que ser dominar o infinito, tá entendendo? É claro que o sujeito desse é o idiota, tá entendendo? Idiota no sentido grego do ídios. Ídios é o mesmo, quer dizer, ele só está vendo o umbigo dele, né? Uhum. Ele não consente em ser um pontinho no infinito como nós, você está entendendo? Um pontinho privilegiado. Privilegiado por quê? Porque é um pontinho que tem consciência dessa sua posição no infinito, e é um pontinho que recebe esse influxo do infinito conscientemente, rapaz, que é uma coisa maravilhosa. Entendeu? Uhum. Então é isso aí que ninguém precisa aprender. Entendeu? Sabe? Olhar para o céu. Entender que para além do céu tem outro céu, e depois para além desse tem outro, e quando termina tudo ainda tem mais, você entendeu? Uhum. E quando terminar tudo o que existe, existe ainda a possibilidade infinita. Uhum. E a possibilidade infinita é onipotência. E a onipotência é Deus. Isso é um mero fato, você entendeu? Não é uma doutrina teológica, não é uma crença, é um fato. Qualquer... Você tem a obrigação de entender isso. Agora, uhum. Se ele entende, entra nessa punheta mental, você entendeu? Que acredita que vai conseguir descrever toda a estrutura da realidade e dominar aquilo. O conceito, vamos dizer, do infinito da onipotência, a pessoa tem dificuldade em entender. Porque você obtém, eu chego a entender um pouco isso, por uma espécie de dialética negativa. Você vai se desfazendo da sua confusão conceitual, você entende que existe um fato que não é visível, não é abarcar, mas ele está presente. Esse é objeto de experiência. Porque o pessoal pensa, o infinito não pode ser objeto de experiência. É claro que pode. Uhum. É evidente que pode. Não o infinito quantitativamente, mas o infinito que atua através de você. Que está te aumentando naquele momento, que está te dando possibilidades que você não tinha. Você vê isso acontecer. Está entendendo? Sim. Sabe, eu comecei a pensar nisso, Yuri, quando eu era moleque. Porque eu gostava muito de desenhar. Mas, às vezes, eu me enchia o saco de desenhar e ficava 2, 3, 4 anos sem desenhar. Quando eu voltava a desenhar, estava desenhando melhor do que antes. Uhum. Como é possível isso? Se eu vi os negros treinando o dia inteiro, sabe? Algo aconteceu. Se apareceu em nenhuma possibilidade que eu não tinha, eu fui transformado. E se não fui eu mesmo que me transformei, foi algo que veio de fora. Uhum. Esse algo que veio de fora, às vezes, ele me aumentou. Se ele alargou o círculo das minhas possibilidades, tá certo? Então é porque ele me transcendia, pô. Ah, pois é, é uma experiência simples, mas como essa existem muitas outras. E eu acho que as pessoas estão perdendo uma oportunidade incrível quando elas se esquecem disso e ficam ligando com esses idiotas, tipo Richard Dawkins, etc., que acham que sabe tudo, tá certo? E que o problema do Richard Dawkins é pura falta de cultura, é só isto. É esse que escreveu o livro The God Delusion, A Ilusão de Deus, né? Ele não entende nada do negócio, mas nada. O conhecimento da religião que ele tem, conhecimento do almanac, dá palpite em tudo que não sabe. É uma vergonha. E mais vergonha ainda de existir quem leva o nego a sério, né? Essa é toda uma matéria na revista, acho que Época, sobre esse cara. Sobre imagina aquele sabereto da época escrevendo sobre... Ai, que curta, puta. E é sempre aquelas... Sempre aquelas manchetes assim, ah, ciência vai matar a Deus. Que nem um alborguete, viu? Tá entendendo? Um alborguete, é o... Aí só um alborguete pode expressar a emoção que eu tenho. É aquele negócio de como é? A merda, porra! Só um alborguete pode expressar, né? a enormidade do que é um redator de época escrevendo sobre esses assuntos metafísicos, etc. Que Platão tremeria de medo de tratar, e o cara da época vai lá e caga a regra, fala, entendeu? Ai, meu saco. É uma coisa que eu estava lembrando, Olavo, quando eu assisti o filme Matrix. Você já assistiu Matrix? Eu não tive paciência de assistir mais de 15 minutos. Eu assisti com o Bruno Tolentino, que ele me falou o seguinte, que filme de Kung Fu pra ele é igual novela era pra Hilda Hilst, né? Que a Hilda adorava assistir novela. Uhum. Ele falou assim, é um anestesiante, é um anestésico, né? É um tranquilizante dele, seria isso, seria assistir filme de Kung Fu. Eu falei, ah, então vai passar um filme de Kung Fu bom hoje na DirecTV. A gente assistiu junto o Matrix. E ele assistia falando assim: mas esse filme é um prato cheio pro Olavo. Porque o filme simplesmente é um gnosticismo total, né? Gnosticismo barato, besta, Para adolescentes, entendeu? ah, mas tem cada coisa para Que. adolescente, o pessoal se impressiona e faz aquela punheta Eu vou mental. te falar, Mas eu sabe um filme conheço que gente. né, o Matrix eu não tive saco para fazer uma análise dele, em 15 minutos eu falei, isso é uma besteirada, não quero saber mais, né? Não tenho, quando eu tenho um filho meu, tem um dos meus filhos que é o Gugu. O Gugu, quando era pequeno, ele já era de um realismo implacável, né? Então, um dia eu cheguei lá em casa, ele estava fazendo, estava escrevendo um negócio. Eu falei, o que você está fazendo aí, Gugu? Estou fazendo uma lista de super-heróis. Disse, para quê? Eu estou separando os possíveis dos impossíveis. E os impossíveis não se interessou mais. Porque por que eu vou me emocionar com uma merda de uma história se eu sei que aquilo não pode acontecer? Só pode, né? Só ter um fundo de verossimilhança para poder me preocupar um pouco com aquilo, né? Então, e eu tinha a mesma coisa, entendeu? Tem até hoje, essa coisa tem absurdidade intrínseca, então não vai acontecer, entendeu? Como o negócio do exterminador do futuro, quer dizer, um negro que voltou para o passado para alterar no seu futuro. Isso não vai se acontecer, você não precisa se preocupar, então não tem como se emocionar com essa merda, é uma chatice fora do comum, né? Outro, será que também tem um dia que tem um filme chamado Coração Satânico, lembra? Um filme com Mickey Rourke. Todo mundo estava impressionadíssimo com aquele filme, porque achava que era um negócio assim, terrível, metafísico, tá, né? E me fizeram assistir o filme para fazer a análise, né? Daí eu falei, mas escuta, espera aí. Quer dizer, vocês estão impressionados com o diabo, porque o diabo pegou o sujeito, forçou ele a fazer aquele monte de crime e depois induziu ele mesmo para investigar o crime. Eu digo, escuta, mas o cara cometeu os crimes em estado alterado de consciência, ele estava completamente louco. Isto, teologicamente, não significa nada. Nenhum desses pecados lhe será imputado, porque ele estava fora de si. Certo? Então, quer dizer, se o diabo queria levar esse negro para o inferno, esse diabo é um bosta. Que cacete de diabo mais incompetente, porra! E vocês Não querem que eu me comprometeu prepare a com alma dele. isto? Eu, porra, manda um diabo mais, como é que se diz? Mais fortinho, porque esse aí Mais vai Mefistofé, ver Mefistofélico, porque esse diabo é um idiota, porra. E vocês se impressionam com isso, vocês não têm a menor ideia, não estudaram teologia, estudaram metafísica, nada. Você acha que esse diabo conseguiu alguma coisa? Não conseguia nada. Né? Se fizesse o negro cometer os crimes com plena consciência, tá? Aí sim ganharia alguma coisa. Mas o diabo faz todo aquele esforço monstro, né, para corromper uma alma e ele não vai ganhar essa alma, pô. Ah, não é possível, né? Agora, quer dizer, você manda um diabo de merda desse e o pessoal ainda se impressiona, né, com aquilo. Esse mundo está ficando, as pessoas estão ficando muito idiotas, né? Quer dizer, a falta de conhecimentos religiosos elementares em pessoas que vivem dando palpite sobre isso é uma coisa assim, abismante. Quer dizer, o Chesterton tinha razão. Ele disse, quando a pessoa para de acreditar em Deus, não é que ela não acredita em mais nada, ela acredita em tudo. Acredita até em coração satânico, em Matrix, etc. O Ficaram Chesterton não bobos. falou isso. Eles não É, sabem, não assim, em sabem geral nada. o pessoal leva o filme Matrix a sério como metáfora, evidentemente, né, em geral, Mas assim, nem lógico, como ninguém acredita metáfora, que quer a dizer, gente... uma metáfora, uma figura de linguagem, precisa ter um sentido em si mesmo, ela não pode ser autocontraditória, porra. Entendeu? Agora, se os caras fizeram, por exemplo, um mundo, eles produziram então um mundo, e o mundo é tão perfeito que simula todas as impressões sensíveis, né? Note bem, para você poder simular todas as impressões sensíveis, seria preciso que você simulasse também o próprio aparato sensível de quem recebe aquilo, né? Então, assim, você inventa um negócio assim que tem aparência de banana, tem cor de banana, tem gosto de banana, nasce numa bananeira, você está entendendo? Nasce na mesma terra que você planta bananeira, tá certo? E comido por um sujeito cujo aparato físico está preparado para absorver o gosto da banana, tem exatamente gosto de banana. Ou seja, este demônio dominador que eles fizeram não fez só impressões, ele fez um universo. Então, quer dizer, ele dentro do universo, ele fez um outro universo, simulacro, que funciona igualzinho o primeiro. e que é indiscernível do primeiro. Eu, ora, quer dizer, eu não vou me preocupar com isso, por quê? Porque ninguém vai fazer isso. Você pode se preocupar, por exemplo, com aquele negócio do 1984, né? Sim, uhum. Ou do Admirar Mundo, não, porque muitas daquelas coisas dá para fazer. Uhum. Né? Agora, uma coisa dessa não dá para fazer, então eu não vou me preocupar. Isso eu não vou me preocupar, porque como é que eu vou me emocionar com uma história que não tem a menor possibilidade de acontecer? Nem metaforicamente, porque seria imitação total. Na verdade, para você enganar as pessoas, você não precisa de imitação total. Você inventa uma mentira, pronto, todo mundo acredita. Quer dizer, o fantástico, vamos dizer, da mentira universal que a gente vê hoje, não é que ela falsifique tudo, não, ela falsifica duas ou três coisinhas e todo mundo acredita. Não precisa nem uma mentira inteligente, você inventa uma mentira idiota, todo mundo acredita. Pois o pessoal não acredita mesmo, que os americanos institucionalizaram a tortura em Guantánamo. Né? Acreditam. Porque quando chegou lá, o que é a tortura? Ah, meter uma cueca na cabeça do sujeito, fizeram o cachorro latir para ele. Né? Enquanto isso, está lá o chinês cortando o pé, cortando mão e ninguém nem liga. E as pessoas acreditam, acreditam que os americanos estão fazendo isso. Isso é muito idioma, assim, é uma quantidade de idiotice que já passou do humanamente admissível, já animalizou, você tá vendo? Uhum. O que precisaram fazer para isso? Precisaram construir todo um universo fictício? Não, simplesmente botaram aquela coisa no Jornal Nacional e as pessoas, em vez de acreditar no que vem, acreditam no que ouvem, porra. Uhum. Quer dizer, a humanidade é trouxa, não precisa, imagina se... O dominador já precisa criar, construir todo o universo, falsificar bananas. Ah, não é possível, porra. Isso é uma palhaçada. Essa foi demais. E pior que o filme ainda é uma coisa tão resumida do livro, né? Que tem um livro, Neuromancer, que Puta, assisti esse filme, já sabe, mas não leu o livro. Pois é. Não. Aí só chamando o Alborguete, meu povo, aí não dá. Tá vendo? Realmente essa foi boa. Viu? Mais fácil do que fazer a banana virtual, né? Trabalho. Vai falsificar tão bem a banana, que a banana falsa nasce até em bananeira, rapaz. Que coisa. Eu nesses filmes aí, eu tinha começado a escrever quando saiu o primeiro filme, mas aí resolvi esperar os dois. Então, você é um abnegado. Mas eu achei os dois seguintes péssimos, aí eu larguei o texto pra lá. Ah, não é saco. Não fiz mais nada. Isso aí. Qualquer pessoa que se impressiona um pouquinho com Matrix, ó, pra mim é assim, tem que ir 12. Pô, mas nem o primeiro você não achou. Ah, mas tá certo, a banana não é necessária. O negócio já para, pode mandar parar, você entendeu? Uhum. Tem um conhecido meu que ele trabalhava na Folha de São Paulo e encarregaram ele de testar os foquinhas que chegavam na redação, né? Uhum. Então chegou uma menina lá para fazer o teste, e ela, naquele tempo era máquina de escrever. E ela pegou uma folha de papel e escreveu, começou o teste. Escreveu Lauda 1 com L. Ele já acabou o teste. Lauda 1? Então aí, assim, pra mim é um problema de Lauda 1, você entendeu? O negócio da matriz, como você depois da minuto, Lauda 1, acabou o teste, tchau. Quer dizer, uma burrice assim, é tão grande que não há mais o que dizer, né? Tem que virar as costas e ir embora, pô. A atuação do diabo no mundo é isto. O diabo é um gozador cósmico que faz pouco da sua inteligência, caga em você, você entendeu? E você vai tá achando bom. Quer dizer, o diabo, veja, Santo Agostinho dizia que a coisa que mais contenta os diabos é você aumentar imaginariamente o poder deles. Né? Ó, o diabo tem dois poderes. Ele tem o poder de te oferecer a tentação e depois tem o poder de condenar por ter cedido à tentação. É só isso que ele faz. Ele te oferece a oportunidade de sacanagem, quando você faz a sacanagem, ele te acusa. Então ele é ao mesmo tempo o tentador e o acusador. É só isso que ele faz, pô. Ele não faz mais nada. Ele não é capaz de fazer a banana, tá entendendo? A história do Demiurgo é só uma fábula, né? É uma fábula gnóstica. É. O gnosticismo também é o gnosticismo, que é uma prova, vamos dizer, permanente da estupidez humana, é o gnosticismo. E, no entanto, todos nós passamos por momentos gnósticos. Quem nunca teve um momento de revolta contra Deus? E quem não sentiu um momento assim que... Não, o universo é hostil e a humanidade é inviável, você entendeu? Mas todos nós já sentimos isso em algum momento. Se você continuar com esse sentimento, você vira um gnóstico, pô. Né? E agora, a mutação moderna do gnosticismo, né, é o movimento revolucionário mundial, que é a maior peste que já existiu no universo e que promete livrar a humanidade de todas as pestes. É, já é a divinização do Estado, né, no caso. Não precisa ser necessariamente o Estado, porque, por exemplo, o anarquismo, que é um capítulo importante do movimento revolucionário, odiava o Estado, não queria Estado nenhum. Mas é a revolta gnóstica, do mesmo modo, entendeu? Ou seja, é a incapacidade de arcar com a estrutura da realidade, entendeu? Está pesado demais, o nego não tá aguentando, por quê? Porque primeiro fechou a porta do infinito, e daí o finito ficou opressivo pra caralho, mas foi ele mesmo que fechou. Se você é cristão, se você abre, vamos dizer, se abre para a dimensão do infinito, entendeu? Sabe que o infinito é superior a você, que ele é mais inteligente do que você, que ele é mais bondoso do que você, que ele te conhece mais do que você conhece a ele, entendeu? O que é uma coisa bastante óbvia. Todos os males do mundo finito, vamos dizer, eles continuam existindo, tá certo? Mas você, de certo modo, recebe uma força extra para você ir em frente, entendeu? Agora, se não tem isso, eu digo, olha, o negócio aqui está ruim, não adianta chamar Deus, que Deus é pior, você tá entendendo? Epa, daí você está ferrado, hein? Daí você é um coitado de Deus. Daí sai de baixo, o negócio é perigoso. Então, assim, aqui tinha na cabeça do Karl Marx, do Bakunin, do Lenin, Che Guevara, Mao Tse Tung, né? O Brasil está cheio de culturas de Mao Tse Tung, rapaz, vê se pode. Essa porcaria chamada PC do B, como é que pode existir um PC do B? Gente que foi puxa-saco do maior genocida da história humana. Era um ogro, um maldito assassino, pedófilo, assassino de mulher, tá entendendo? Explorador de mulher, explorador de criança, tá entendendo? Era um monstro, o cara mais desprezível que teve no século XX. Fizeram um partido para puxar saco disso e o partido tá aí, né? E o outro ainda disse que foi lá preso no doicório, levou um Stabef, né? Diz que levou um Stabef do coronel Usta, que eu não acredito que levou, tá entendendo? Porque eu li o livro do coronel Usta, ele prova que ele não tem nada a ver com isso. Mas vamos supor que tivesse levado. Olha, os Tabés foram nada perto do que o seu partido ajudou a fazer na China. A tortura chinesa, enfim, não era dar dois Tabés, não era nem pau de arara, era cortar a mão, cortar a pé, você tá entendendo? Pô, cortar nariz, deixar mutilar. E fizeram isso aos milhões, e agora ficou choradeira. Não tem vergonha, pô. Ainda vem esse doutor Zé Carlos Dias aí, que foi esse cara que foi da arquidiocese no tempo daquele palhaço do Dom Paulo Evaristo, né? Era um nego mais untuoso, que tem aquela voz melífera, aquela coisa assim, né? Nojento, nojento ver aquele sujeito falar. Quer dizer, já estava escrito na testa assim, estou mentindo, eu sou o garoto propaganda. Né? Já estava escrito na testa daquele sujeito. O doutor Carlos Dias era ajudante, né, do Paulo Evaristo. Então, já fica com choradeira e esquece de, peraí, quem era o sujeito? O sujeito era o chefe da gráfica do PCdoB. Era um legitimador de genocídio, era um criminoso. Mesmo que não participasse de nenhuma atividade terrorista pessoalmente, ele ajudou a legitimar a matança de milhões de pessoas. Você está entendendo? Um cara desse tinha que ser excluído da vida pública, entendeu? O Usta perto dele, mesmo que o Usta tivesse enchido a cara dele de porrada, o Usta ia ser perto dele, seria um bilhão de passarinhos, entendeu? O Usta, se Deus tá aberto, ele pelo menos não escreveu um livro dizendo que é para matar milhões de pessoas, tá certo? Ele pelo menos não saiu legitimando matança de milhões de pessoas. Ele cometeu algum crime, que eu não acredito que cometeu, ele cometeu só o dele. Agora, esse pessoal do PCdoB, não. Eles incentivaram o mundo a fazer o que Mao Tse Tung fazia. São monstros. Cada um deles é um monstro. O negro não pode, por exemplo, fazer um livro nazista, um partido nazista, fazer apologia do nazismo e dizer que não tem culpa do que Hitler fez. É claro que tem. Você assumiu retroativamente a culpa. Você está legitimando aquilo. Então, se você legitima o regime chinês, você está legitimando aquele horror. Esse raciocínio vale para o nazismo como vale para o comunismo chinês do mesmo modo. Então não tem sentido apresentar esse casal aí que diz que apanhou do Ustra. Não tem sentido apresentar como se fosse um coitadinho. Eu não sou um coitadinho coisíssima nenhuma. Como todo militante do PCdoB ontem ou hoje são apologistas do genocídio, tá certo? São puxa-sacos de criminosos, é gente da pior espécie possível. Qualquer militante do PCdoB não presta, porque a existência de um partido como o PCdoB é horrível, como se fosse a existência de um partido nazista. Não poderia existir esse partido. Nenhum partido que é adepto do totalitarismo genocida deveria ter registro legal. E de quando foi que o PCdoB abjurou do regime chinês? Quando que eles denunciaram os crimes do regime? Nunca denunciaram. Ajudaram a cometer e nunca denunciaram. Então são culpados ainda, porra. Se qualquer pessoa que seja do PCdoB, olha, para mim já está na categoria de criminoso pelo simples fato de estar. Agora, se o Brasil aceita isto, tá, como diz o Jorge, assim, quem pariu Mateus que o balante. Vocês querem o PCdoB, então aguenta, meu filho. É, ele vai se perpetuando por aqui através da UNE, né? É dentro da UNE que eles vão cooptando aí os militantes. Pois é, mas a UNE é aquele bando de estudantes. E estudantes adoram genocídio, eles querem fazer genocídio. Você acha que eles acham ruim de Mao Tse-tung ter matado essa gente toda? Não, eles acham lindo. Fidel Castro, né? Aquelas prisões que... Veja, o Brasil, durante toda a ditadura que eles foram, o Brasil teve 2 mil prisioneiros políticos durante, ao longo de 20 anos. Cuba chegou a ter 100 mil simultaneamente, com uma população 6 ou 7 vezes menor que... Não, sei lá, muito menor que a do Brasil. Não sei se é 6 ou 7 vezes menor que a do Brasil. Não lembro agora. E eles acham isso lindo. E eles vão fazer a mesma coisa no Brasil, se vocês deixarem. Mas todas as violências que o regime de 64 fez são nada perto do que essa gente iria fazer, porra. Você veja, o que que essa turma da esquerda está fazendo no Brasil há 40 anos? Está liberando a criminalidade, protegendo o criminoso, protegendo ativamente, através, vamos dizer, a proteção que o governo dá às Farc, que é notória, tá, né? Passa a mão na cabeça dos caras, deixa atuar no Brasil livremente. Segundo lado, dá a proteção cultural. Quer dizer, torna o crime uma conduta socialmente aceitável. Toda a cultura esquerdista é baseada nisso. Terceiro, protege os caras juridicamente, como esse seu Márcio mais básico, quando assumiu o Ministério da Justiça. A primeira coisa que ele foi fazer foi abrandar a punição para os crimes hediondos. Tá certo? Tudo quanto é hediondo deve ser bem tratado, deve passar a mão na cabeça. Ah, o senhor é hediondo? Então aqui, né, merece a nossa proteção. Então, esta cultura, tá certo, da criminalidade, provocou 50 mil homicídios por ano no Brasil. Você viu que tem uma estatística nova aí, Olavo, que saiu naquele alerta total, que segundo os institutos da Polícia Civil... Andaram calculando aí, nos últimos 10 anos parece que morreram 99 mil pessoas por ano. Ah, é mais do que 50? Mais do que 50 mil. Então, você vê, e isto aí, ninguém vai dizer que foi criado por fatores econômicos. Pobreza, não permite você importar arma. Pobreza não permite você traficar droga desse jeito. A pobreza não trafica, você está entendendo? Quem está fazendo isso é gente rica. Gente que está com muita grana no bolso. Você vai dizer que o Marcola tem problema de dinheiro? Quando a mulher dele gastava 10 mil dólares por mês nas boutiques de São Paulo? Que brincadeira é esta, porra? É claro que não é a pobreza. Mas são fatores culturais e jurídicos. E isto, vamos dizer, essa ideia de você liberar o banditismo para você criar um estado de pânico, corroer, criar um estado de anomia, no qual você vai tomar o poder, isso, toda essa gente da esquerda conhece essa técnica, porque isso já vem desde Lenin, já vem desde a Revolução Francesa. E eles fazem isso conscientemente, eles sabem que estão fazendo, e gostam de fazer, e acham lindo fazer. Então, esses caras são muito piores do que, pega os torturadores do Dói Code, era um moleque perto desse, porra. Você pega o Dr. Fleury, porque o Dr. Fleury, perto desses caras, era um amador. Porque o Dr. Fleury só fazia a sacanagem ali diretamente. Tá dizendo, quem tava... Esses caras não, eles disseminam a violência e o crime para a sociedade inteira. E depois ainda se faz de coitadinho. Ora, porra, quem quer que acredite nesses caras é um cretino, porra. Porque só tem dois motivos para você apoiar esses caras, ou por esperteza ou por burrice. Por esperteza se você for um deles, agora por burrice você não é. E daí quando eles chegam lá em cima e começam a meter a mão, roubar tudo, fala, mas quem é que não sabia que eles iam fazer isso? Eu sempre soube. Por quê? Porque Lenin manda fazer exatamente isso, e eles estudaram Lenin, meu saco. É fomentar a corrupção e denunciá-la. Você rouba um quarteirão inteiro e denuncia o negro que roubou a caixa de fósforo, porra. Quer dizer, comparado com o Mensalão, por exemplo, o PC Faria roubou a caixa de fósforo. Né? Então não há proporção entre o crime que eles fazem e o que os outros fazem. Não tem. Então os maiores criminosos de todos, e por isso mesmo tem esse discurso inflamado de ataque ao crime, porque eles sabem que é assim que funciona. Ninguém fica mais indignado do que... existe um nível de indignação que só o criminoso tem. Aquela indignação permanente, que não sossega nunca. O negro está sempre revoltado. Como essa gente não para de falar. Quer dizer, a quantidade de ódio que esse negro carrega no coração é imbatível. Ninguém consegue odiar como eles. Vamos ver essa coisa desse processo contra o Ustra. Passados 30 anos, os caras querem pegar o negro, porra. Como se eles não tivessem feito nada. Quer dizer, os 200 pessoas que eles mataram não são nada. Agora, os 300 deles que morreram, isso é um crime imperdoável. Eles mataram, mutilaram, roubaram, entendeu? Torturaram, fizeram o diabo e perderam a briga. E por causa disso, eles são os coitadinhos. Agora, o sargento lá de 21 aninhos que eles estouraram na porta do quartel, virou pedaço que não achava nem dedo do cara. Né? A família, depois de 30 anos, recebeu uma oferta de uma pensão, parece de 300 pau por mês, que é um tapa na cara. Quer dizer, a vida do sujeito vale menos do que o emprego do Carlos Heitor Coni, que recebe em 3 mil por mês. Você está entendendo? Isto é moral esquerdista, isto é moral de comunista, são todos filhos da puta, isso é que são, você está entendendo? Agora, se ninguém fala isso, ninguém diz isso para eles, a nossa mídia puxa o saco dessa gente, entendeu? E depois, quando eles sobem, começam a oprimir a mídia, daí começa aí o Otávio Frias chorar, os Marinhos chorar, eles ajudaram a fazer isso, pois ajudaram esses caras a subir. É horrível tudo isso, é horrível você ver tudo isso. A gente está acompanhando isso aí, agora, essa é a realidade na qual, na qual eu tenho vivido, que eu vi isso crescer. Avisei com antecedência tudo o que ia acontecer, mas não adianta. Também eu não fico bravo se as pessoas não me ouvem, não, porque eu não tenho obrigação de persuadir ninguém. A minha obrigação é descrever, analisar e avisar. E ponto, aí termina, tá entendendo? Eu não tenho poder nenhum para mudar a ordem das coisas, né? Não posso criar um partido político, um movimento, não tenho o menor talento para essas coisas, né? A minha obrigação é explicar. Está acontecendo isso assim, assim, assim. A sua opção vai resultar nisso. Se você quer, vai, faça. Eu vou embora, aliás, já vim. Não quero ver isso de perto. Olavo, sua rádio já vai estrear? Como é? Eu espero que ela estreie agora no dia 4 de dezembro, segunda-feira. Seria às 8 horas, horário. O horário de São Paulo e de Brasília é igual? É, mesmo horário. Então é hora de Brasília. 8 horas da noite, sigo todas as segundas-feiras. Quando eu não puder fazer ao vivo, eu deixarei uma gravação. Mas eu espero poder fazer ao vivo toda segunda-feira. Aí o pessoal pode te enviar as perguntas. É só sintonizar www.blogtalkradio.olavo. Mas você vai estar respondendo as perguntas só ao vivo mesmo, que forem feitas ao vivo, ou que te enviarem também por e-mail? Não, perguntas que me mandaram por e-mail, eu também pretendo responder na hora. Eu acredito que até que as perguntas enviadas por e-mail tomarão a maior parte do tempo. Né? E sobrará relativamente pouco para o bate-papo ali no ar, mas as pessoas terão um número de telefone que será anunciado pelo meu site, www.olavodecarvalho.org. Vai ser anunciado então o número de telefone, é um número de telefone americano, mas o pessoal pode ligar pelo Skype, pelo VoIP, e sai baratinho, e fazer as perguntas ali no ar, né? Só tem, por limitação do programa, só pode entrar 5 pessoas ao mesmo tempo, então eu seria obrigado a deixar na fila. Né? E se o nego começar a falar muita besteira, xingar minha mãe e tal, eu desligo imediatamente. Né? Após ter xingado a mãe dele, evidentemente, porque, né? Esse negócio de se fazer de superior, não, que vem de baixo não me atinge, eu digo, pô, eu venho de baixo, senta numa formigueira, você vai ver se o que vem de baixo não atinge. Né? Falar nisso, eu tava. Me mandaram um link de uma página daquele Deciclopédia, que chama. Você já viu aquilo? Aí tem um verbete sobre você. Aí o que me mandaram foi que tem uma declaração suposta da Dercy Gonçalves reclamando que você xinga mais do que ela. No Brasil de hoje, você falar educadamente de certas coisas é você se rebaixar. Eu falo educadamente de pessoas educadas e para pessoas educadas. Agora, falar de PT, de PC do B, com educação, mas que brincadeira é essa, porra? Mas sabe o que eu acho engraçado? Isso aí, um debate que teve lá no Rio Grande do Sul, que eu tava falando as coisas do Olívio Dutra. Né? O Olívio Dutra, ele deu uma entrevista dizendo que quando ele tinha 20 anos, note bem, não era 10, 12, 15, era 20. Ele fazia campeonato de punheta com os colegas. Pra ver quem ejaculava mais longe. Ele ganhava. Ele deu essa entrevista. Daí o pessoal do PT viu que era mancada, recolheu todos os números da revista. Era alguns, né? Então, um dia estou eu num debate com um senador petista lá na TV Gaúcha e o cara disse, mas o senhor está desrespeitando o nosso governador? Eu falei, mas eu não o respeito mesmo. Um homem que fica se gabando, veja, depois de governador do estado, ele fica se gabando de que ele era o campeão de masturbação, e você quer que eu respeite? O homem é um palhaço. Daí fiquei lembrei do filme Amarcord, aqueles garotos, né, entram dentro do carro, né, e o cara fica chacoalhando, se masturbando. Olha, era o Olívio Dutra, só que ele tinha 20 anos, porra. Ele não tinha hoje que nem esses moleques. Né? E pior é ele contando isso. Fazer isso aos 20 anos e ele não percebe nada de anormal. Ó, eu nunca fiz campeonato de punheta com ninguém, tá certo? mas que, vamos dizer, se eu fizesse aos 11, 12, 13 anos, até 14, vai, seria tolerável, não seria? É coisa de moleque, mas aos 20, epa, aos 20, aos 20 eu tava casado, porra. Aos 21 eu mantinha minha família com meu trabalho. Vou ficar fazendo campeonato de punheta com marmanjo, ora, pô. E se eu tivesse feito, eu esconderia isso pra baixo do tapete e nunca ia contar, você tá entendendo? Se contasse, contaria com vergonha. E ó, pra vocês verem como eu sou idiota, eu fiz isso, isso, isso, isso. Mas ele não, ele se gabava da coisa, rapaz. E ainda quer que a gente o respeite? Vamos respeitar um palhaço desse, pô. Mas isso é uma coisa que era engraçada. Às vezes eu tava lá na casa da Hilda e telefonava alguém. Ah, eu queria muito. Falava assim como se estivesse na sala de espera para conversar com uma santa, né? Porque sempre criaram em torno da Hilda essa atmosfera de, ó, uma mulher sábia, santa, né? A Hilda falava mais palavrão quanto eu, hein? Nossa, a Hilda era... Mas ela era maravilhosa, como eu adorava ela. Puta, né? Era demais, né? Aquele sorriso azul brilhando, sempre aquele sorriso, né? Sempre vendo tudo em... Sim, a Hilda era ótima. Pelo lado mais engenhoso, né? Era fantástico. Aí ela tinha lá tal da esquadrão geriátrico de extermínio dela, né? Que estaria ocupadíssimo hoje em dia. Às vezes eu ligava alguém, eu queria perguntar pra ela sobre não sei o quê. Eu falei, Hilda, quer perguntar sobre não sei o quê? Ah, manda tomar no cu. Ela falou, que merda, eu já respondi isso mil vezes na minha vida inteira, nas entrevistas, vai ler as entrevistas, fala pra entrar no site. Ah, mas quer falar com você, Hilda. Ah, manda ela se fuder. Agora, você vê aqui, tem muita gente que vem com injeção de saco, né, e merece tratamento. Mas esse rapaz que você me mandou as perguntas, que eu vou até responder no meu programa, Fernando de Moraes, as perguntas são maravilhosas, porra. As perguntas são ótimas. Tem um pouco desse biografismo e tal, que, mas tudo bem, né, perdoa, mas pergunta com muito sentido, você tá entendendo? Dá gosto você responder aquilo. Você vê que o rapaz estudou, ele sabe do que está falando, ele está com as dificuldades, está enfrentando a dificuldade mesmo, ele não está perguntando por frescura, ele está perguntando o que quer saber mesmo, você tá entendendo? E isso aí dá gosto. Então, um cara desse, a gente gasta o tempo com ele, trata bem, você tá entendendo? Chama de seu doutor, né? Agora, depois chegam uns merdas dando palpite ainda, querendo botar banca pra cima da gente. Que é isso, porra? Eu não faço muita questão, assim, de ser bem tratado, tá entendendo? Mas tem certas pessoas que a gente não admite. Digo, a crise apareça, porra. Agora, esse senador aí querendo que eu respeitasse o governador Rio Grande, mas ele não respeita a si mesmo. Como é que eu vou respeitar um cara desse, porra? Você tá querendo o impossível. Eu não posso estar rindo do sujeito e respeitando ele ao mesmo tempo. Estou vendo que é um tipo ridículo, né? Vou fazer de conta que eu respeito, vou respeitar a palhaçada agora. Você não respeita, não finjo, entendeu? Eu posso respeitar o cargo dele, claro, mas a maior demonstração de respeito ao cargo seria tirá-lo de lá de dentro. Então tá, Olavo, acho que já deu uma hora e meia aqui. Então tá bom. Então tá bom. Olha, o meu programa vai se chamar True Outspeak. Vai ter uma parte portuguesa e uma parte em inglês, né? A tradução seria a sinceridade de verdade, né? Ah, então você vai... Ele não promete que vai dizer a verdade, tá certo? Eu digo a verdade até o ponto em que eu a conheço e tal como a conheço, e na medida em que eu consigo expressá-la. Isso eu garanto, eu não vou mentir. Eu vou expressar exatamente o que eu estou vendo, exatamente do jeito que eu estou vendo. Eu não posso fazer outra coisa, Yuri. Eu não posso disfarçar, eu não posso falar as coisas porque é conveniente, nem porque é inconveniente. Eu não posso falar as coisas só para espantar as pessoas, também fazer gênero, eu não faço, tá certo? Eu estou conversando com você como eu converso aqui na minha casa, com meus filhos, com meus amigos, do mesmo jeito, entendeu? Eu treinei a minha vida inteira para isso, para ser realmente sincero, para ser eu mesmo. É o máximo que eu posso fazer. E isso eu vou continuar a fazer, porque eu não sei fazer outra coisa, não quero fazer outra coisa. E te digo mais, a sinceridade é um tesão. É uma delícia. Porque você não precisa pensar para falar. É verdade. E você vai transmitir em inglês também? Assim, as perguntas que vierem em português, de ouvintes brasileiros, são respondidas em português. E as que vierem de eventuais ouvintes americanos serão respondidas em inglês e traduzidas para o português. Eu não posso prometer o contrário, quer dizer que eu vou traduzir para o inglês todas as perguntas em português, porque daí não vai haver tempo, tá entendendo? Eu precisaria um intervalo maior, mas a gente só tem uma hora, depois de uma hora tem que encerrar. Pode fazer outro programa no dia, você pode fazer programas extras durante a semana, se for o caso. Mas naquele dia só tem uma hora. Então o que vier em inglês, a gente responde em inglês e traduz para o português. Mas português não, fica só no português. Né? Tá ok. Ah, então, e eu continuo telefonando para você aí, quando puder. Fique à vontade. Fique à vontade. Tá ok. E no programa também, evidentemente, pode entrar no programa e perguntar o que quiser. Eu gostaria, na verdade, de ter algumas horas semanais, você tá entendendo? Pra poder falar. Porque os assuntos que tem durante a semana são muitos e não dá tempo de escrever. Verdade. É, cada edição de jornal que a gente lê é um horror, mas a quantidade de... Sabe, não é só mentira no sentido material da coisa. É a mentira do enfoque, é a mentira da estrutura, é a mentira da ordem interna do argumento, tá entendendo? Que às vezes o cara nem enxerga, né? Nem enxerga, é a mentira da retaguarda informativa, quer dizer, o sujeito que está inventando a mentira em cima de um monte de mentiras anteriores, mas uma montanha que ele jamais examinou criticamente e que lhe parece a pura verdade. E que você, para desmentir aquele pedacinho, precisa desmentir tudo. Então, a Clã não tem a menor ilusão de poder, vamos dizer, oferecer uma resistência eficaz a essa coisa da mídia brasileira, mas que a coisa está muito grave, tá, viu? Muita mentira demais, muito oculta, não é tanto mentira, ocultação, quer dizer, a informação que não chega. É a coisa mais hedionda da mídia brasileira, é a ocultação sistemática da matança de cristãos, que continua diariamente na China, na Coreia do Norte, na África Vietnã, também, né? Em países islâmicos, é uma coisa horrorosa. E ninguém, os caras dizem que é o maior país cristão do mundo. Ora, que merda, que brincadeira é essa? E a igreja? E a arquidiocese de São Paulo? E a CNBB, que o Meira Pena chamava de CNB do B? Não fala nada. Estão preocupados lá em passar a mão na cabeça de Fidel Castro e tudo mais. Isso, o Brasil escolheu a tragédia, tá entendendo? Eu esqueci de trazer uma revista que eu queria muito. O nosso presidente já começou a anunciar que os planos econômicos dele não dá para realizar, existindo oposição, existindo tribunal de contas, existindo ministério público, já está preparando as consciências para fechar tudo isso daqui a pouco. Você vê se eles deixam de ter computador, telefone na cadeia, né? Pois é. Transmissão, sabe? Do jeito que as coisas andam, a gente vai ser um dos primeiros a serem presos, né? Que nada, vocês saem. Então tá, Olavo. Deixa eu terminar isso aqui. Obrigado aí de novo pela conversa, por dar obrigado atenção. Obrigado, eu. Dar atenção a esse QI baixo aqui. Tá bom. Então super bom, abraço então, aí. Obrigado, um abração, viu? Tudo de bom. Obrigado. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Você ouviu um podcast do blog O Garganta de Fogo.